norte a sul do país. Portugal é festa, mil sorrisos de quem está feliz. Daquele abraço que tu me deste naquela noite. És o meu sol, és o meu mar, aquela que me dá amor. És o meu porto de abrigo, porque eu sem ti não sou ninguém. Tato, tato, lite. Et si à ton maillot voulait rediriger et les chagrins moins gros, t'attends l'été, le réveil des beaux jours, envie d'en profiter, la saison de l'amour. C'est que soleil pour faire la fête, trouver plus belle ta vie demain. C'est que soleil attend la tête et tu. Oh, eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia. Mas eu preciso pra sobreviver. saudade e do paixão. Então estou por hoje para cantar connosco, não? Se não souberem a letra, podem sempre cantar nananã.

cette année, nous vivons une période particulière. Cependant, nous devons conserver un maximum nos traditions et privilégier des moments de convivialité et les festivités de fin d'année. Les établissements Mariano au CAF du Portugal vont se surpasser pour l'occasion. Ils vont vous proposer le maximum de produits que vous aimez, ainsi que des nouveautés avec différentes idées de cadeaux. Vous trouverez notamment les bolreilles, le pondor, la morue de Noël, le poulpe, ainsi que plein d'autres douceurs et boissons du soleil pour réveillonner avec vos proches et tous vos amis. Les établissements Mariano au CAF du Portugal mettent tout en œuvre afin de vous accueillir en respectant toutes les conditions sanitaires nécessaires. Le groupe Mariano vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti, em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em ges.gov.pt. E lá estamos mais uma vez juntos na nossa emissão Portugal em Festa, na minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem, e estaremos juntos até o meio-dia. Se queres partir, eu vou deixar. Espero que está tudo bem por aí e que se deram cuidado de vocês. Vens a chorar e eu a sorrir e entre beijos. Porque hoje acordei com a vontade, como sempre, não é? Como sempre, com a vontade de mostrar a melhor música portuguesa e nem tanto música brasileira, música francesa. O que é o melhor, vamos dizer assim? Então, na música portuguesa haverá de todos os estilos. Já começamos com música romântica, que eu sou um rapaz muito, muito romântico. Depois passaremos para música pimba, concertina, este desgarrada. E é barato, para todos os gostos, isto é certeza absoluta. Sem esquecer a nossa música habitual brasileira. Então, estão prontos por aí? 9h33 aqui na Rádio Arconciel. Depois da música romântica, passamos com um rapaz muito romântico que teve lá uma tristeza, a vida assim. Mas um rapaz muito romântico, Tony Careira, tu e eu para sempre. Se calhar, não digo nada. Vamos lá então. E num abraço, perguntas como vou. Eu respondo que passou, passou. E fazemos o que nunca se acabou. Vidas na mesma vida, acho que o vento.

que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres são mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz, que as mulheres são mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz, que as mulheres estão mais bonitas. Tornamos com a jovem artista Nathalie. Nunca mais chega agosto depois de ir por uma casa. Ainda há tempo, ainda há tempo. E tem que vir o Natal antes, não é? Só tenho pranto pelo meu rosto. Nunca mais chega amor o mês de agosto. Tenho saudades de quem eu gosto. Nunca mais chega amor o mês de agosto. Há quase um ano que eu não vejo o meu cantinho. Minha família, amigos, lá deixei.

isso aí pra mim. Continuamos com a dedicatória e sempre a ficar no Brasil. E esta foi da parte da Fátima para o senhor Alberto, com muito amor e carinho. Eu e Leandro viveu a loucura de paixão. O coração louco não se confia, às vezes pode entrar numa fria. Andei por aí de balada em balada, eu tava muito bem na parada. Mas veio a surpresa, me escondei, caí na armadilha e dancei. Ai, ai, ai, ai, coração, só falta explodir de paixão. Entrou no fogo e se queimou, minha estrutura balançou. Ai, ai, ai, ai, coração, só falta explodir de paixão. Chuva é pra se molhar. Um coração louco não se confia, às vezes pode entrar numa fria. Andei por aí de balada em balada, eu tava muito bem na parada. Mas veio a surpresa, me descuidei, caí na armadilha e dancei. Ai, ai, ai, ai, coração, só falta explodir de paixão. Ficamos sempre no Brasil com amor mafioso e será a última. E antes de passar as dedicatórias, que tenho aqui muitas, muitas dedicatórias que vieram de Portugal, da França, de todo lado. Difícil sair, assim eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso, eu me envolvi. Foi fácil de entrar, é difícil sair. Sim, eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso. Devagarinho eu fui apaixonando. Você com jeito foi me

pois é, a nova moda namorar na internet. E vai, continuamos com dedicatórias. E é da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, que depois seu marido, e para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o seu animador. Berta Cunha, Jerusalém, em português, grande sucesso deste verão, que nos fez dançar e levantar. Jerusalém é o meu lugar, e agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui, quero sair. É o meu lugar, e agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui, Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, ele ama-te também. Continuamos sempre com dedicatórias. Luizinho de Panacova, Linda Neto, a desgarradinha na mesma madeira. E foi pedido do meu amigo Lourenço. Boa noite, meu amigo. O seu amigo João Mecânico, sem esquecer o senhor Francisco. Vai animar. E o animador. Obrigado a batir, meu Lourenço. Que noite vai animada. Foi um dom que Deus me deu. De cantar. Ficamos sempre a desafio desgarrada com Augusto Canário e todos os amigos. não engana, digo adeus com alegria. Eu digo adeus com alegria. Eu quero agradecer toda a vossa simpatia. Do Fernando Correia Marques, vai o abraço de cortesia. Vamos lá com outra dedicatória, um bocado especial. Para homenagear o Vera Sara, que nos deixou, a filha de Tony Careira. E este disco foi pedido da parte da Manuela. O outono já chegou e tu não estás. Para homenagear a Sara. Já não estás e tanto em nós mudou. Deus, sem ninguém esperar, veio aquela madrugada, teu caminho se acabava, sem dizer adeus, sem ninguém sonhar, teu destino. ser Deus aqui. A vida vai seguir, mas faltas tu aqui em todos nós. Partido assim, sem dizer adeus, sem ninguém esperar, veio aquela madrugada, teu caminho se acabava, sem dizer adeus, sem ninguém sonhar, teu destino. Já se acabou. E continuamos com Tony Careira e Sara Careira. Hoje menina, amanhã uma mulher. Amanhã uma mulher. Teu caminho vai ser tu a fazer, mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um vou lembrar tuas palavras, são era Tony Carreira com Sara Carreira para homenagear. E ficamos sempre com a família Carreira, mesmo num bocado diferente, mais ambiente. Miquel Carreira Angune, chama por mim. Quando o teu sol com a lua se envolver e te sintas só, sem ternura, calor e prazer. Você só errou uma vez de verdade. Foi no dia que me conquistou. Não é você, não é você, não é você, sou eu.

Ficamos com Ruth Marlene, que esteve há dois anitos por trás com nós aqui na festa de Santos Populares. É moda do pisca-pisca. Eles olham pra direita. insuportável. Por isso há muita inveja por aí. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. E todos querem roubá-lo de mim. Mas ele é meu por inteiro. E seu amor me deu por inteiro. Por isso, raparigas, deixem-se de brigas. Quem ganhou? Deixem-se de brigas, quem ganhou fui eu. Eu e só eu. Ele é fino, diferente, é inteligente. Por isso há muita inveja por aí. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. Todos querem roubá-lo de mim. Ele é todo prendado, bom em todo lado. Por isso há muita inveja por aí. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. Ele é um bom partido. E todos querem roubá-lo de mim. Mas ele é meu por inteiro. E seu amor me deu por inteiro. Por isso, raparigas, deixa-te. Quem ganhou fui eu e só eu. Porque ele é meu por inteiro. E seu amor me deu por inteiro. Por isso, raparigas, deixem-se de brigas. Quem ganhou fui eu. Eu e só eu. Uma galheta. Se as mulheres caem nos teus braços, não te resistem ao encanto das palavras, promessas de amor, beijinhos e abraços. Lá vai piru, vai, que bela roupa tens. Fica bem, mas eu ficava melhor. Tens tanta curva, eu aqui sem travões. Tu não és nada má, que já contigo é pior. Estou lá. e 59 minutos aqui na Rádio Arconciel. E já chegou a hora de me despedir de vocês. Vamos embora, mas fica a diversão. Show, show. Com Cláudia Martins. Foi isso, um grande chico. Um grande chico coração. Vamos embora, mas fica a diversão. Show, show, show. Sejam felizes, um grande chico coração. Eu, para mim, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um imenso orgulho. E isto não muda. Obrigado a todos vocês que me telefonaram aí só para dizer um bom dia. Também serve. Obrigado a vocês para dedicatórias. E mais uma vez o telefone não parou de tocar. Pois não. Vamos embora, mas fica a diversão. Mas como tudo de bom se acaba. Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Na minha companhia, eu sou o Vítor. Terminar assim, a todos muito obrigada. E com a minha música portuguesa. De animada, vamos terminar assim, a todos muito obrigada, ficarão a... E será a última deste ano e depois irá para o meu cantinho de Portugal fazer uma voltinha por aí. Aqui lá desejo tudo bom. Cuidem de vocês. Sejam felizes, um grande chico de céu. E bom fim de semana a todos. E vamos deixar com a RTP Internacional. Então, tchau, tchau. E até quarta-feira. É festa brutal. Viva a Borga e viva a Barra. Apoio incondicional. Dá-nos cada vez mais garra. Convosco a festa é brutal. Viva a Borga e viva a Barra. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade. É a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade. É a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Show, show, show. Vamos embora, mas fica a diversão. Show, show, show. Seja feliz, um grande chico de céu. Show, show, show. Arc-en-ciel 96.2 La FM, la FM en couleur. Tinha soluções muito simples, que era simplesmente abolir esta proibição da venda depois das 20 horas, que